3805, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 1251, 12835, alterne 64-1 na frequência no 21, décimo 9. Azul 41 no meio, aciona identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050. Autorizado pouso 90, 110 graus, 92 nós. Livro pouso 90, chané 63, para cima. O Gol 964 da Alfa, sucesso. Leste, portão 10. Portão 1, pole position, obrigado, boa tarde. 10. A hora da nossa. Né, 6315, no solo, ao 54, Oliveira, para o seu controle solo, na frequência 121, décimo 9. 6315, boa tarde. Da RNAV, visual, voo 2008. Voo 2008, completo sinal RNAV, chame a torre, frequência 118, décimo 9, 5. 295, obrigado, voo 2008. Salvador, Gol 12556, boa tarde, formação 90, autorização para São Gonçalo. 12556, boa tarde, Salvador para Sierra Bravo, Sierra Golf, 370 autorizado, via peso 10, decolada da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, 12008 controle, 5541 no transponder. Bruno, 16 após Mari, você é Vitor 366, silêncio para 4.000 pés, o ajuste no 015. Após Mari, você é Vitor 366, 4.000 pés, graças a Deus. Pouso 2008, 10 condutor. Afirmativo. Pouso 2008, autorizado pouso, pistão 1-0. Tempo 1-0, graus 1-0-9, ajuste altímetro 1-0-4. Gente, 1014, está livre pouso, pistão 1-0, gol 2008, a 1 milha do Salvador 372. Obrigado. Gol 1885, acione identificação. Vou na Praia do Serra Vitor 367, desça para 4.000 pés. O ajuste no 095. Berguinha 04.000 pés na Praia do Serra Vitor 367, gol 1885. Azul 41116, desça para 2500 pés, o ajuste no 095 autorizado, sinal R9, pista no 0, reporte estabilizado. 2500 pés, reporte estabilizado, R9 para 10, azul 41116. Rumba 10, controle. Rumba 10 a 5 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame Ilhéu, 120, decimal 1. Tango, Golf, Quilosca, prossiga. Gol 2008, no solo 59, libera para chame controle sol na frequência no 21, no decimal 9. 219, obrigado. Tango, Golf, Quilosca, acione o transponder 0221, vou na proa de Amã para interceptar a chegada Amã. E fuga para nível de voo 050. E Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, chama... confirma chamar antes da Juliette. Ô... Salvador, boa tarde, eu vou 1164. Uma informação do Henry. Gol 1164, acione a identificação, via chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Via Mari para o 60, gol 64. Salvador, boa tarde, azul 2642, sentido da informação, não tem autorização, Natal. 42, Salvador para Serra Bravo, Serra Golf, pronto? A sua escuta. Salvador para Serra Bravo, Serra Golf, 350 autorizado, via peso 190 conforme, decolada 190, primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Zipá. 1208 controle, acione no transponder 5534. Autorizado, Natal 350, decolando da 190, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipá. Aeroviário Perizulu 190, controle 208, transponder 5534, cotejo azul 2642. Transição Zipá, chame para pushback acionamento azul 2642. Chama. 2008, Juliette, portão 09. Juliette, 09, portão 09. Quilosco, agora está sob o contato radar, a 38 milhas, sudoeste de Salvador. Vou na Pro de Mari para... Não, vou na Pro de Amã para interceptar a chegada Amã. Autorização, barreiras, 160. 714, barreiras, aguarde quatro. Menos 4. Azul 2642, pronto, puxe e acionamento, gate 8. 642 no 8, após a aeronave da Gol parquear a sua esquerda no 9, autorizado o pushback, chame para o táxi. Após o Gol na 9, está autorizado, chama o táxi 2642. Procedimento Azul 41169. Azul 41 16, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 9. 118, tanto obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 41 16, final de 9, milhas da Zona Zero. Azul 41 16, continua a aproximação, olha no contato com o Uno 164, após Mari, voo Serra Vitor 368. Mari 368, voo. Solo Salvador, boa tarde. Boa tarde, nível 3, 4, 0 para a Guarulhos. Gente, nós temos 360 pré-autorizado. Aguarde, transcópio número 2. Azul 2714, copia? Azul 2714. Salvador Barreiras, 160 autorizado, via rota, decola da 10, primeira curva à esquerda na saída Momo, após Momo segue DCT conforme a rota. 1208 controle, 5550 no transponder. Está livre de pouso, azul 416. Primeira curva à esquerda na saída Momo, após Momo DCT destino Barreiras. 1208 ao controle. Salvador e 5550 outras contas, o 2771 está no PAD 3. Vai chamar para puxar o acionamento. Vai chamar puxar o acionamento, 2771. Canem 315, copia para Guarulhos? Sofia? Salvador Guarulhos, 360 autorizado. E a Pesulo 1-0, curvável, Pesulo 1-6 aí conforme, decolada 1-0. Primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1-2-0-8 controle, 5-5-5-3 no transponder. Autorizado então, 3-6-0 para Guarulhos. Pela Pesulo 1-0, decolada 1-0, curva à direita, da El, Leda, Mótima. 5-6-0-8, transponder. Correto, chame para pushback, acionamento. Vai chamar. Paulo Salvador, Bona 256, portão 4, pushback, acionamento. Portão 4, aguarde, 1256 da Gol. Guarda. Salvador Azul 2642 para ataque, com 77, 2 horas e 15, retire. 2642, segue táxi, linha de alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre. 1-8-95, QNH 1-0, no 4, com Gol. 14, via Índia, Alfa, 0-1-0-1-2-2-1, boa, 2-6-4-2-1. Bruno 256, com a equipe de solo, que após a aeronave da Azul liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no portão 4, chame para o táxi. Após o Azul está autorizado no 4, poderemos dar, Bruno 256. Quatro, desça para 4.000 pés. O ajuste no 014. 1014, 4.000 para o Gol 64. Direita 219496, boa. Salvador, passarelo 2230. Siga. Pronto para pushback, acionamento. Passarelo 2230, está autorizado o pushback na remota 1-2, chame para o táxi. Autorizado para o direcionamento, vai chamar para o táxi 2230. Solo Azul 41, 1-6, está na foto de Zan Futura. No 4-1-6, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4-1-6. Mas tem condições de alinhar e decolar sem parada? 40 segundos, senhorita, 2-6-4-2. Segundo, senhorita, para o Azul 2642 para decolar sem parada. Gente, o Azul 2642 autorizado a alinhar e decolar sem parada. O vento 1-0-0 graus, 1-2-9, informe um Boeing da Gol, agora 8 milhas para pouso. Gente, a linha decola sem parada 2642, Azul. 3560, acione identificação, voe na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Mari, descendo ao 0-0-0-3-0. Sinal de ódio, autorizado. Voo 1885. Voo 1885, completo sinal RNAV, chame a torre, frequência 118.95. 1895, com a torre, voo 1885. Alô, Golf Quilômetro, irá efetuar o NDB Zulu ou procedimento RNAV? NDB Zulu, senhora, Golf Quilômetro. Sente. Oi, Salvador, boa, boa noite, 85 final, visual estabilizado. Boa noite, 85, aqui na aproximação, aguardando pista livre, ajuste altímetro no 0, 1-4. 1014, aguardando livre, boa noite, 85. Haveria possibilidade de fazer um backtrack pro Azul 2642 ponto espera? Aqui, backtrack no ponto de espera autorizado, Azul 42642. O ajuste no 014, autorizado a sinal NDB Zulu, reporte passando Duna. Passarei passando Duna, quilômetro. 00 graus, 129, azul de altímetro, 1094. Carimbe, aplica 2, autorizado, pouso, 10, 1885. Da Juliette, passou um... Esse modelo da Juliette, aguarde. Tan 3560, controle? Tan 3560, tá? Apenas para cheque, como recebe o controle? Trato. 366, gol 1164. Gol 1164, complete final R nave, Sami Torre, frequência 118, decimal 9. Ciência, gol. 0 no 4, 1 gol. Homem 14, autorizado em diálogo na ponte para 14, 1895, gol 925, meia, boa tarde. Gol 41 no meia, ingresso Juliette, atentando a aeronave da Gol, segue o mesmo para o portal 01. Gente, então, aguardar a aeronave da Gol ali, se movimentar e vamos para o 01. 41 no meia, bom. Longa final, campo à vista. Esse gol no 64, continua a aproximação, número 2 para pouso, destino 0. Ajuste altímetro no 0, no 4. E 14. Voador passarelo 2230 está pronto para o táxi POB52, autonomia 5 horas e 10 minutos, Salterna, Serra Bravo, Serra Victor. Passarelo 2230, autorizado o táxi via parte principal Índia e Alfa, do ponto de espera da 10, chame torre 1895, que negar 1014, bom voo. Parte principal Índia Alfa, ponto de espera 10, chama torre 1895. Boa tarde, o Xanete 142, não tem autorização. Xanete 142, aguarde Copa Recife. Guardando, Sara, a saída é Pouca Caju ou Pouca Pouca Coin? Caju, Pouca Transição Caju. Caju, valeu. Uno 1164, traço agora estado autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 139. Livre pouso na pista no zero, gol 1164. 2, copia Recife. Pronto, passa. Comandou Recife, 350 autorizado, via peso do 17 conforme, decolado a pistão no zero, primeira curva à esquerda na saída Pouca, transição Caju. 120 decimal 8 controle, 5567 no transponder. 350, autorizado, decolada 10, primeira curva esquerda, na curva Caju, 5567 transponder, 1208 ao controle, deixa a minha, 142, está no 07. Para o feedback, funcionamento. Tomará. Quilômetro. Patatango, Golfo Quilômetro, completo final NDB Zulu, chame a torre, frequência 118 decimal 95. Muito obrigado, bom trabalho. Oi, boa tarde, Papatango, Golf Quilos. Papatango, Golf Quilos, a torre. Agora 9 milhas na 6 coisas. Sim, só vou dar um Golf Quilos, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Nossa intenção é no marcador modificar, prosseguir base pela direita, se autorizado, da 17. Sim, Papatango, Golf Quilos, reposta para cancelamento das regras de voo. Está presente, propõe, tá? Azul 2642, autorizado a alinhar e manter o destino zero. Alinhar e manter o destino zero, 2642, azul. Papatango, Golf Quilos, voz instrumento cancelado agora, alto no 6, 1 no 6, curva esquerda com base pela direita do 17, aguardando autorização para pouso. Quilos. Passando para Juliette, gol no 8 do 5. Juliette, portão 8, gol no 8 do 5. Juliette, portão 8, gol no 8 do 5. 5, Oliverato, chame controle sinal na frequência 121, decimal 9. 219, gol, Corona 64. Fala Salvador, boa tarde, gol 964, Vitor. Gol 164, segue Alfa, Chamento da Juliette. Alfa, Chamento da Juliette, gol 964. Tomei a pronta, Fonte Pé. Gente, gol no 256, autorizado a alinhar e manter pistão 0, vai guardar a separação que deve ter ido pela nossa frente, com o mesmo destino. Deu pra alinhar e manter, guardar a separação, gol no 256, pistão 0. Sapatão, Golf, Kilo, Oscar, autorizado a girar a base, pista no 7, aguardando autorização para pouso. Kilo, Oscar. Gente, aguarde cópia, 2708. Azul 2642, decolado ao 1708. 08, até mais. Sapatão, Golf, Kilo, Oscar, tráfego avistado, autorizado por uso, pistão no 7, vento 100 graus, 129. Kilo, Oscar. O Gol 12456, essa informação vai guardar uns 4 minutinhos de separação com a nave de color à sua frente. Sim, vai aguardar. A linha de bloco 2508. Presidente. Azul 2708, copia para CA Novembro Juliette Delta. Azul 2708, copia. Azul 708, copia para a CA Novembro Juliette Delta. O ajuste no 0104, autorizada a sinal R nave pista no 0, reportabilizado. TRAN 3560. A instrução foi para o TRAN 3560, reportabilizado. Vai reportar estabilizado, TRAN 3560. TRAN 3154, desça até 4 mil pés. O ajuste no 0104. Após o TAP, você avisa 366. Sente após o TAP, 3654, até 4 mil pés. Pode voltar do plano de 08, 0, da câmera 1 identificação, está sob contato radar, 71 milhas sudoeste Salvador, voe na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, no ponto ideal desça para nível de voo 050. Está batendo um Golf Kilo Oscar 145? Sente a direita agora para qual estacionar a frequencialista. Ano 256, autorizado a decolagem, no 0, vento 090 graus, 109. Deu decolagem, no 0, ano 256. Pronto, espera, pronto, passaria 2230. Presidente, passaria 2230, observando a início de rolagem do Boeing 737 da Gol, autorizado a alinhar e manter, no 0. Gente, autorizado a alinhar e manter, 2230. 256, descendo o controle de Salvador na frequência 120, décima 8. 208. Controle Salvador, voo. Voo no 256. Voo no 256, contato radar via saída Pucca, suba para nível de voo 370. Recebendo 370, voo no 256. Na 3154, pode considerar a restrição de velocidade de impacto? Tá, 3154. Preciso que mantenha a velocidade 220 mais. Vai seguir o da companhia a 1,0 milhas à sua frente com 2,07 de grau de speed. Frente, a altitude, podemos passar abaixo de 5 mil? Afirmam, pode passar. 3154. Área 2230, autorizada a colagem de 1,0, ventura 0,0 graus, 1,29. Autorizada a colagem da 1,0, passarela 2230. Deck acionamento, azul 2714, no pátio 3. Pátio 3 está autorizado, time de taxa. Trabalhamos. Com Recife 2085, alternando 2545, boa, 2D42 azul. Terra Vitor 366, estabilizado, tá 3560. Tá 3560, complete final R-Nave, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118,95, tá 3560. Tá 3154, desça para 2500 pés, o ajuste no 014, autorizada final R-Nave, reposto estabilizado. 2500, ajustado, sistema estabilizado, tá 3154. Decolada 2600, 1208. Controle Salvador em 120, decimal 8, bateria 2230. O André inicia de imediato? O reagente de Timo? Timo? Ok, para a força, só tentando encontrar aqui. Desde a noite, vocês estão para o início? Tem uma nave da Azul que já está finalizando o push. Assim que a mesma iniciar o TAC, autoriza o seu pushback no 3, do 63 no 5. Pode. Serra Boa, copia? Salvador para Serra Novembro, Quebec Uniforme, uma centena, via rota do plano, decola da 17, primeira curva à esquerda na saída Momo, após Momo, VATAP. Após VATAP, segue conforme a rota. 1208 controle, 5573 no transponder. Autorizado uma centena para Serra Novembro, Quebec, decola da 17, da Momo, VATAP, após o leque na rua do plano, 208 ao controle, 573 no transponder, 2 a bordo. Confirmando meia dúzia? 02 agora. 02 agora, acionamento, taxa de decolagem com a torre em 1895, QNH 1094, bom voo. 14, a torre agora, obrigado, bom trabalho. Bom trabalho. Céu 5315, tá pronto, ok? Gente, aguarde para o início do pushback, mas 3 no sinal. Guarda. Azul 2714 com 58 a bordo, 5 horas de autonomia alternativa em Montes Claros. Azul 2714 segue táxi GNG Alfa no ponte Imperador 10, chame torre 1895, QNH 1014, bom voo. 295 no ponte espera, o azul 2714, QNH 1014. PM 1305, coordenei com a equipe de solo, que após a aeronave da Azul liberar a retaguarda, está autorizado, puxo no 3, chame para o táxi. Aqui, após a aeronave do Azul, está autorizado, 6315. Isso é 118, decimal 9. 2895, está a volta, está 3154. feedback é sobre o azul 2708, parte 3. 2708. Tá, o táxi 2708. Autorizado, chama pro táxi 2708. Tarde, torre, baixou, travou, agora uma milha do 372. Tenso, 3154, a prova de estado, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ajuste de metrô no zero, não para. 3154. Sala 3560, no sala 27, só ligar a pista de controle de sala na frequência 2119. Valor 3560, liga. 560, segue Alfa, mantém a ajuda Juliette. Alfa, ajuda Juliette. Salvador, boa tarde. Minha 321 para Brasília, agora de copy. Azul 2704, exato a linha, ali mantém a pista no zero. A linha mantém no zero, azul 2704. Praça Juliette, 3560. Deixa eu manter e aguarde para ingresso. No solo 30, livrar para o chame controle frequência 1-2-1-2-9. Para o 7 do chame 63-670-73 a bordo, autonomia de 4 horas e meia, alternando galeão. Para mim, pessoas a bordo? 173 a bordo. Genema 315, segue táxi, vem de Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1-1895, QNH 10-14, bom voo. Vem de Alfa, no ponto de espera de 295, obrigado. Paulo, boa tarde, está fazendo um passo de clube de asfalto, agora na Alfa. 3154, segue Alfa, chamamento da Juliette. Chama a Juliette. Para o táxi azul 2708, 20 a bordo, 39 de autonomia, alternativa Aracaju. Firme alternativa Aracaju? Afirma Aracaju. Liga táxi, chame para ingresso no pátio principal 2708 da Azul. Liga táxi da parte 3, chama para ingresso no principal 2708. 3560 Juliette, 04, portão. Juliette, 04. Boa tarde, o CNE 63, Chanel 6315, autorizado a linha e manter estando zero. Chanel 6315. Tem de alta do ponto de ferro, chamador 2705, 2708 da Azul, obrigado. Chanel 6321, copia Brasília. Salvador Brasília, 360 autorizado, via peso 107, segue conforme. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor 1, Elefo. 120 decimal 8, controle Salvador, 5575 no transponder. Salvador Brasília, 360. Decola da 10, curva à direita, Arbor 1, Elefo. Via peso 107, compartilhando. Controle 1208, transponder 5575. Correto, chame para feedback de acionamento, portão 5, 621. Então, para nível de voo 160, saída Momo. 2714, obrigado. Para 160, saída a Momo. Azul 2714. Estamos na o Chanel 6326, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, Chanel 6326, continua a aproximação, aguardando pista livre, tráfego já avistado. Aeronave da companhia, vai iniciar a rolagem do distante. Do plano? Veja agora no instante, acho que é uma questão. Falou, Chanel, minha 142, posição 7 para o feedback e acionando. Chanel 142, no portal 7, aguarde no instante para o feedback. Aguarde. Chanel 6315, autorizado a decolagem, destino 0, vento 090 graus, 139. Autorizado tecnológico, como zero, seria mesmo, assim como... 142, tem condições de... Coronel, equipe de solo, prefeito, pushback um pouco mais retaguardas, vai possibilitar a entrada da aeronave da TAM, no meu botão, 07? Afirmativo. Então, por gentileza, restitui um pouco mais retaguarda, assim, possibilitando a entrada do mesmo, o meu 142. Sem problema. Chanel 6326, tráfego avistado, autorizado, pouso, sistema 0, vento 100 graus, 129. Salvador, uma boa tarde, é o TAM 3193, lá no portão 11. TAM 3193, no portão 11, aguarde, Cotter. Aguardando, Cotter. TAM 3154, ingresso Juliette, táxi com cautela até o 07, observando a aeronave da Avianca e puxando no mesmo portão, o 3154. Para 360, autoriza a prontilina, Chanel 6315. Após 2.000, autorizado, direto Leda, Chanel 6315. Após 2.000, direto Leda, graças, Chanel 6315. Copia, Galeão. Copia, TAM 3193. Salvador Galeão, 640 autorizado, via Ampel 9857. Me comanda 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda e Rumi. 1208 controle, 5563 no transponder. Controle Autorizado Galeão nível 340, apenas número 857, decolado no zero, curva direita da El Leida, Irume, controle 1208, eu transpondo 5563. Correto, sem agora feedback, acionamento. Chamará. Aguarde, vai o meu Mike Serra Golf, número 2 na aeródromo para decolagem. Salvador, Azul 2714, solicita proa do destino, barreiras. Azul 2714, confirma pro ideal. Pro ideal vai ser 275, pro destino, barreiras. Olá, Marcelo. Unidade de táxi, por gentileza. 142-118, Maceió, 4 horas. Gente, autorizado, direto ao destino, Azul 2714. Direto ao destino, Barreiras, 2714 da Azul, graças. Alfaredo 2230, autorizado, direto Vitória da Conquista. Alfaredo 2230, direto Vitória da Conquista. Bravo, Eco, Romeu, confirmará efetuar o procedimento RNAS ou NDB Zulu? 308, autorizado, decolagem, 00 graus, 12 mais. Primeira colação no 02708. O Bravo vai comer. Você efetuou o VOR? Afirma. Somente ponto de risco e aguarda a autorização. Olha como é que tá. Decolando 39, sendo controle Salvador na M326, Juliette, portão 03. Aprovar com o Romeu, desça sem restrições para 2000 com ajuste 1014. Sem restrições 2014, Brava com o Romeu, pode aprovar, dona? Autorizado. Pode, dona, Romeu. Comandante Salvador, Azul 2708, boa tarde, na saída Momo, passando 2500. 2708 é o controle, está em contato, Rafa. Ciente, Sabine, restrito 3000, Azul 2708. Corre, você não é 6142, mantenha a ponte de espera. Deixa eu manter a ponte de espera. Mantenha a ponte de espera, 6142. Mike Serra Golfo, autorizado a decolar da 17, vento 1 no 0 graus, com 1 no 1, né? Sim, Luiz, Mike Serra Golfo. 080. Afirmativo, então 080, direto destino, muito obrigado, Azul 2708. Perfeito, pronto. M142, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 142. Romeu, Mike Sierra Golf, decolou 42, controle Salvador 1208. 208, obrigado. Romeu Oscar Mike Tango, pronto, cópia. Romeu Oscar Mike Tango, Aracaju, Serra Brava, Alfa Romeo, nome PES, aprovado. Cola da 17, curva esquerda, correção da 10, curva esquerda, saída corredor forte, aciona 02, meia dúzia 3, controle 120, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95. Olá, cordial, hoje eu tô pesado, até 5.000 eu consigo manter 1.000, daí eu tenho que baixar para 750. Ok. Ao passar 2.500 pés, vão partir direto pro destino, eu preciso também de ser estimado para ponto. Pode pôr estimado aí para os 1754 e faz 2.000 direto de cheiro, obrigado. Positivo, 2.500. 2.500. Seus abordos de autonomia, Oscar Mike Tango. 08 para o Taxi, chama 2.895, altímetro 1014, só confirme o estacionamento. Para acionamento táxi, torre 10895, altímetro 1014, bom voo, Oscar Mike Tango. Obrigado, boa tarde. Para o pushback, acionamento está 3193 no portão 11. Para acionamento está 3193, time táxi. Para o táxi. Mike Tango, autorizado táxi, reporte no ponto de espera. Nove, informação Oscar, confere para Serra Bravo, Índia Lima, aprovado nível 240, via Golf 677, cola da 10, curva à direita, saída da El, transição Coral, achando transponder 5014, controle Salvador, 120, decimal 8. Pronto, gol 2009. Poxa, na M1142, decola 45, controle Salvador 1208. Salvador 208, obrigado. 4065 para Cotia Campinas no nível 140, está ciente da informação lá. 2000, já você está em 1014. Sabe 140? Aceita o 300 como nível final. T60 será coordenada agora só um minuto, cópias do 4065, prepara da Elida Motiva. Da El, Leda, Motiva, nível 300, 300. Quem será coordenado? Obrigado. Já tem contato visual com a cabeceira? Afirmativo, tá ainda trem up, contato visual, brava com ela. Ok, complete aproximação, cheque o trem, chame torre, 11895, câmbio. 3895, obrigado, boa tarde. Boa. 2 Salvador, boa tarde, papapapá, Bravo Eco Romeo, na final da 1-0, visual. Papapapá, Bravo Eco Romeo, confirmando pista 1-0. Afirma. Gente, Bravo Eco Romeo, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0. Tá livre, pouso 1-0, Bravo Eco Romeo. Palma Romeu Oscar Mike Tango, autorizado a linha e manter pistão 1-7. Campinas, Serra Bravo, Quilo Papá, nível de voo 300, Clodão no zero, curva direita na saída da El, após Leda, depois Motiva, prossegue via Pesulo 1-0 até Cubase, Papá Uniforme Bravo, Alfa Vito Cubase, após intercepta Pesulo 1-6 até Posmo, Papá Oscar Serra Mike Uniforme, Posmo, após direto com Fins, Tiago 9B Fox, após direto Xomod, X-Ray Oscar Mike, Oscar Delta, Xomod, Pesulo 3-0 em Tite, Eco November Tango India Tango, e após conforme, aciona 5006, controle 120, decimal 8. Então autorizados para Campinas no nível 300, decola cabeceira no zero, curva direita, saída da El, Leda Morte, intercepta Pesulo 1-0, até Pupati, Papa Uniforme, Bravo Alfa Uniforme. Missão, Papa Uniforme Bravo Alfa Victor, intercepta Pesulo 16 até Posmo, direto com Fim, Xomote, intercepta Pesulo 30 até Entite, 5006 no transponder, 208 controle, o azul 4065. Correto, azul 4065, portão 01, no chame pronto, puxa o back, acionamento. Camará. Salve Salvador, Gono 659, informação Oscar. 659, boa tarde, Oscar, confere, Galeão, aguarde cobra, prepare a da Euleda, Irume. Gente, não escuta. Salvador, o azul 2714, cruzando nível 140, solicita o nível 200 com sinal. Gente, azul 2714, chame Recife agora no 260, efetue a solicitação, boa viagem. Irá para Recife 1260, azul 2714. Galeão, aprovado nível 36200, Nicoladão no zero, curva direita, saída da El, após Leda, após Irume, após intercepto per November 857 até Mossul, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme, Mossul, e após conforme rota do plano de voo, aciona transponder 5021, controle Salvador 120, decimal 8.